esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido, não com gota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, é o seu mal. Tonight.